festa começou. O funk vai rolar. Nossa festa começou. Dança a noite inteira. Festa funk. Nossa festa começou. Já tem pra dar, e quem deu algum tem mais. Quem nasceu pra se dar bem, pode escrever, não se dá mal. A minha casa vou ganhar no plano. Se não der zebra essa semana eu vou ganhar. E o meu dinheiro eu vou botar no banco. E se um dia eu ficar velhinho, vou descansar. E quem quiser que faça como eu. E se um dia eu ficar velhinho, vou descansar. Mamá, mamá, mamá, diga Maria. Que eu chego lá, mamá, mamá, mamá, mas diga Maria. Que eu chego lá, nada é definitivo, tudo muda com razão. Quem não quer passar tem fé, e o culpado tem perdão. Quem pediu já tem pra dar, e quem deu algum tem mais. Quem nasceu pra se dar bem, pode crer não se dar mal. A juventude está querendo agora amar, amar. Beijo materno pra toda senhora. A mãe do lar. A professora já vai pra escola. Vai ensinar. Eu vou comprar meu jornal.

incêndio! Olha o incêndio aí, Almir! É muita raça! Incendiou, incendiou, rapaz! Vambora! chega fácil, o difícil é dar valor. Pra você ter um espaço, tem que lutar com muito amor. Tem o meu pequeno espaço pra navegar nesse mar. Vivo livre nessa terra, como asa delta pelo ar. Tem culpa eu? Quem tem culpa? Quero saber. Isso é que é viver, céu azul, sol e mar. Isso é que é viver, chuva de verão, meu violão, muito amor e você. E me importam que digam, que eu não sou ninguém. Social. Eu devo procurar o meu lugar. Que eu sou pobre sem tostão. Ah, mas eles não sabem. Ah, não, não, não, não sabem não. Que eu sou nobre e tenho um bom coração. Pois na minha oração eu rezo com muita fé. Eu rezo com muita fé. Georgia, Georgia, isso é que é viver. Céu azul, sol e mar. Isso é que é viver. Chuva de verão, meu violão, muito amor e você. Eu não sou ninguém. Que eu não sou ninguém. Que eu não tenho estudos. Que eu não tenho estudos. Sou até antissocial. Sou até antissocial. Que eu devo procurar o meu lugar. Devo procurar o meu lugar. Que eu sou pobre sem tostão. Pobre sem tostão. Mas eles não sabem. Eles não sabem. Não sabem não. Que eu sou nobre, tenho um bom coração. Pois na minha oração eu rezo com muita fé. Eu rezo com muita fé e não peço nada. Eu só agradeço a Deus você ser a minha namorada. Eu só agradeço a Deus você ser a minha namorada. Show! geral, pra quem tá numa legal. Se você tiver com sorte, você foge até da morte e vai ficar com outro astral. Você não toma jeito, vai ficar daquele jeito e você pira, pira. Pira, pira. Se você não toma jeito, vai ficar daquele jeito e você pira, pira. Ligue o rádio pra curtir um som. Vou e via butterfly. Ser autossuficiente pra viver inteligentemente, livre pra pensar. Tire férias por 10 dias, põe as coisas no lugar. Thank you. We'll be right back.